Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara. És a nossa esperança. Tua presença, ó Deus, eu provei e vi do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor em ti.